Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, vamos para mais um Decadrops de notícias. Mais um Decadrops de notícias triste, né? Mas dessa vez um pouco menos triste, né? Vamos colocar assim, porque pelo menos saiu um pontinho, né? Foi o primeiro pontinho. América foi a campo nessa quarta-feira para jogar contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Partida difícil. Red Bull Bragantino tá longe de ser um time que vai brigar por títulos, mas não tem sido um time que vem brigando por rebaixamentos. É um time de meio de tabela. Eu até cheguei a falar no último programa, né? Dependendo da configuração dos resultados da semana, o um empate contra o Bragantino não era o pior resultado possível, mas aí a gente já entra mais pressionado ainda para buscar a primeira vitória agora contra o Cruzeiro no final de semana, né? Partida, no final das contas, das últimas partidas, eu acho que no computado de tudo, acho que foi, não foi uma das melhores partidas do América, por incrível que pareça, né? Justamente a partida que a gente pontuou. O América voltou a apresentar alguns erros bem complicados aí, né? A gente começamos ganhando o jogo com um gol de pênalti, pênalti claro. A gente toma um empate num um gol de falta. Esquisito, né? Acho que não sei se a bola esbarra em alguém no meio da área e entra. Depois um gol da virada que para mim aí o Matheus Pazinato não fez valer sua oportunidade como titular. Acho que é uma partida. Ele tomou um gol no canto que ele não poderia ter tomado, né? Eu acho que isso foi bem ruim. Mas na situação que a gente estava, dos atletas pressionados, precisando pontuar, toma a virada ainda no primeiro tempo. No fim das contas até que foi bom. O América conseguiu buscar o empate, né? Que para juntar forças ali não seria algo fácil. E nesse empate, aí sim a gente conseguiu segurar, mas pô, contra o Santos a gente não conseguiu segurar. Contra o Cuiabá a gente tomou a virada. E agora, contra o Bragantino, de novo, a gente não consegue segurar, mas pelo menos a gente consegue empatar o jogo no final dramático ali. O Bragantino em cima e a gente conseguiu fazer o nosso primeiro pontinho, que até nos tirou momentaneamente da lanterna, mas aí o Curitiba acabou por empatar com o Vasco da Gama em casa e nos devolveu a lanterna novamente. Bem, pelo menos foi uma sinalização no final das contas, porque o que preocupou mais na semana foram os atletas do América envolvidos com esquemas de manipulação, né? A princípio, primeiramente, inicialmente saiu, tinha saído já notícias do possível envolvimento do Nino Paraíba, depois do Dadá Belmonte e até do Mateuzinho. E por fim, no final das contas, quando divulgaram ali os atletas, na Itatiaia divulgou, né, os atletas que poderiam estar envolvidos, também tinha o nome do Marlon. Muito curioso para ver como que a diretoria vai reagir a isso tudo, porque a princípio só afastaram mesmo oficialmente o Nino Paraíba, né, que é o que estava mais na cara, tinha conversa mesmo. Porque do Mateuzinho, da Belmonte, tinham citações ali, né? A gente também está acertado, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a América deveria se posicionar de maneira mais dura, né? Mais forte ali, já afastando já os quatro. Por mais que não sejam craques, né? Principalmente o Nino Paraíba e o Marlon, acho que são dois atletas que a América vai sentir muita falta pelo fato de não ter muita reposição, né? Na lateral direita agora a gente só tem o Marcinho, já que o Arthur saiu. E na lateral esquerda a gente só tem o Nicolas, né? Porque a gente ficaria sem o Marlon, mas mesmo assim, dada a gravidade de tudo que está acontecendo, acho que deveria ter tido uma posição mais forte da diretoria no sentido do afastamento desses atletas. A informação a princípio é que o Nino foi afastado e que de fato o Mateuzinho e o Dadá realmente estão no departamento médico, né? O Marlon só ficou na reserva ali. Não entrou, enfim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Nem sei se esses atletas teriam cabeça para entrar em campo, para ser sincero, né? Vamos aguardar para ver. Muito triste, nossa, ver essa situação já é triste. Ver essa, assim, a princípio, quando saiu da Belmonte, o Nino, eu nem fiquei tão triste porque a princípio não tinham sido em jogos do América, né? Mas aí quando saiu o Mateuzinho e o Marlon, pois machucou demais, né? Principalmente o Mateuzinho, que é um atleta formado aqui, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu ainda, mas não sei, do que saiu, da forma como saiu, difícil, né? De ser 100% mentira, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que o que a torcida tem que fazer é aguardar. Eu acho que o que preocupa mais nesse sentido é, eu não sei como é que o clima fica no elenco disso, né? quatro jogadores envolvidos. Não sei se tem mais que ainda não foi divulgado. Os caras vão ficar meio que com o cu na mão aí e não vão ter cabeça para estar 100%. A gente até fica pensando, né? O América teve um começo tão ruim. Né? Será que alguns dos atletas já estavam com a cabeça nisso? Principalmente o Nino, que realmente estava muito mal. Enfim, a gente tem que aguardar agora. Mas é bem triste. O América agora, dada essa situação aí, tem que remontar aí para jogar contra o Cruzeiro agora no final de semana. O América que manteve a questão da entrada dupla do sócio, porém não vai abrir o portão 6, né? Pegou a torcida de surpresa, já que é um portão que vinha sendo utilizado nas últimas partidas. Não vai ser utilizado nessa, mas eu acho que a América nessa situação não tem muita escolha. É vencer ou vencer, né? Pega um Cruzeiro que também, o vestiário aparentemente lá não está 100% não. Vazou um vídeo de uma briga de vestiário aí. Também teve um jogador envolvido, que foi o Richard Coelho. Aparentemente até junto do Nino Paraíba, né? Os dois parças da contravenção aí ficaram, vão ficar fora da partida. Mas agora é torcer pela vitória. A gente não tem muito mais para onde correr, não. Acho que é momento de esquecer a Sul-Americana, esquecer a Copa do Brasil, porque tudo vai por água abaixo se a gente não reagir no brasileiro. Quanto mais tarde, quanto mais a gente demorar para reagir, pior. E a gente, de 6 pontos, né, que seriam Cuiabá e Bragantino ali, a gente só conseguiu um, né, de times que não vão brigar lá em cima, né, não são dos ditos Clube dos 13, né, na verdade os 12 ali, que seriam os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 do Rio Grande do Sul, os outros 2 de Minas. Não tá nesse montante. A gente nessas partidas só conseguiu fazer um ponto. É preocupante, né? Preocupante. Mas vamos apoiar. Não resta nada pra torcida além de apoiar e tentar buscar esses 3 pontos na garra, na marra, porque é isso que a gente precisa nesse momento, né? Bom, então é isso. Semana que vem, segunda-feira, a gente tá de volta. Se tudo der certo, pra falar da vitória, né? Se Deus quiser, a gente trazer essa primeira vitória no campeonato. Um abraço, até a próxima.